Salvador, bom dia, o Gol 161, ciente da Delta, autorização, Guarulhos. Leone, Delta confere, Guarulhos autorizado, nível 360, decola da pista 10 com curva direita na subida da El, Leda Motiva, intercepta o peso 10, até Tango Bravo Eco, Tabaté, e após conforme a rota, 5073, código transponder 11935, controle. Sim, autorizado Guarulhos, Matheus 60, via Epizulu 10, acertar o Baté, depois segue conforme roda. Roda 10, minha curva direita, na Dael, Leda, Motiva, transponder 5076, controle 3935, gol 1161. Correto, 1161, chão pronto, posicionamento. Entenda. número 5 Livre Táxi, reporta no hotel por cruzamento. Delta, no gate 7, autorização Porto Alegre, copia. 9005, Delta confere, Porto Alegre autorizado, nível 400, decola da pista 10, com primeira curva direita, na seguida da El, Leda, Bidev, em Bidev, intercepta o Zulu 44 e sai conforme a rota do plano. Aciona 5101-119-35, controle. Autorizou Porto Alegre no 400, saída pista 10, decola a curva direita da El, Leda, Bidev. Após a perda do 44, prossegue conforme o plano de voo. 5101 é transponder e controle 1935 ou 9005. Correto, 9005, já pronto, posicionamento. Sete, chamar posicionamento, voo 9005, obrigado. Sei, pista 10, reporte localizador, altímetro 0019. 2009, autoridade de LS 32 também, reportarei, obrigado. Somente 1.800 metros. Estando presente, chama a torre no noite, decimal 95, o ajuste no 01 no Carajá. Já 05 do hotel, livre linha de colapso no 0, vento calmo. Afirmativo. Estabilizado na LS, 138 no meio. A gente chama em torre agora em 118 decimal 95, no pouso 3816. 3815, obrigado, bom dia. Salvador, 138 no meio, bom dia. 138 no meio, bom dia, continua a aproximação, guardando pista livre. 138 no meio. Guarujá 05, decolou os 22, controle agora em 119, decimal 35. 1935, Carajá 05. 18 no meio, livre ponto 10, vento calmo. Livre ponto 38 no meio. Controle, o Carajá 05. Carajá 05, controle Salvador, troca o código para o 5074, submontanha 280 na saída da EL. 5074 na saída da EL, Carajá 05, contato radar estabelecido, passando 2410, vigilância. 05. Oito no meio, Alfa 24, libera a direita, na minha escuta, Alfa e Juliette, posição 1-2, pátio principal. Alfa, Juliette, posição 1-2 no pátio principal, na sua escuta, da 3-2 no meio. O número 61, livre puxo, chama táxi. Autorizado, 38 no meio. tarde, 17 só morto, 3 horas, 50 horas, 90 horas. Uno 161, Livre Taxi, via Índia, ponto de espera por 1-1-895, ajuste no 09. Salvador, bom dia, eu vou 1161, não pode perder no zero. 61, bom dia, linha de cola, sistema zero, welcome. Da 05, passa nível 160, chama agora o centro Recife, 1251, alternando 3325. 1-1-3-3, controle 119, décimo 35, vovô. Salve 35, vovô. Salve, vovô, eu vou 1-1-6-1. 1-1-6-1 no contato, no radar na decolagem, suba 360, saída da EL. Salve, saída da EL, suba 3, o direito da EL. está livre, 1961. Fica da El, vou 1961. Puxa, pega acionamento no 7. 005, livre, puxa, mas... 7 é um ataque de 9005. Puxa, meu ataque. Direita na 220, por quantos milhas? Seria uns 30 milhas. Piado, 120, um momento. Dirigir direto o Monte Vá. Dirigir direto o Monte Vá, vou na União. Você está pronto para o ataque? 1206 a bordo, 4h40, capricho. É 005, livre táxi, seguindo aeronavegação, ponto de espera, torre 1 no 8.95, ajuste no 011. Eu acho, 1011, vai seguir o colega da TAM, 1295 a torre, gol 9005, boa noite. Para o caso 3601, 169 a bordo, 3h55, galeão. 3601, livre táxi via Ponte Cristal e Índia, ponto de espera torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 09. 11-1895, parte 5, obrigado, bom dia. Bom dia, Gol 9005, Ponte Espera, está pronto. 05, bom dia, meu Ponte Espera. Sim. Então, 3601, a linha decola, pista no zero, ventou no 60 graus, com 059, bom dia. A linha decola, 3601. 9005, ali mantendo a pista no zero. Ali mantendo a zero, igual 9005. Paulo, azul alfa, foi bravo. Fox Ray Bravo, prossiga. Bom dia, Alfa X Ray Bravo, tráfego de atualização de reboque 43, para o Tati 1, posição 03. Edson, chama pelo controle de Salvador em 1, no 9, decimal 35, bom voo. 935, obrigado, boa noite. Pátio 3, chama no pátio 3, pronto para o ingresso, pátio principal, Alfa X Ray Bravo. Agora para o ingresso, Alfa X Ray Bravo, Alfa X Ray Bravo. E a 06 da EL 3609 da EL, 3609. .005, autorizado a decolar pistão no zero, vento 150 graus com meia dúzia de nós. 005, decolado ao 50, chame agora o controle de Salvador em 119, decimal 35, bom voo. 9005, descendo na 35, para o controle, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o 9005, passou do 1500. Bom, 9005, bom dia, contato radar, direto Leda, vigilância. Direto Leda com vigilância 9005. Roger, bom dia, Lisboa, Brasil, 85, Formation Delta, down, 5160. Alpha Zero 85, Cock Redemption, Ponf Rival, descending 18,000 feet, automatic 1013, Marathon 1011. Ok, Volvo Rival, sobre Diven, could you please say the clear altitude? Maintain 2,000 feet. Down 2,000 feet to 1011. Affirm. Desvio à direita para o DAN 3601, a proa 220 por 2.30 milhas. 3601, estação 40, chama Recife, frequência 12545. Deixa 4.45, legal. Visando o ingresso, Alfa X-Ray Bravo, até o portão 3, mantendo escuta constante, chama o término. Mantendo escuta constante, chama o término, Alfa X-Ray. Obrigado, Bravo. Obrigado, bom dia. Zero, chama Recife, frequência 125.45. 5459005, bom dia. 163, controle, bom dia, sonda identificação, décima, mantém 3 mil pés, chegada bom, centímetro 011. Salvador, bom dia, é o Mike X-Ray Juliette. Mike X-Ray Juliette, prossiga. Solicito autorização de recall da remota 14 para o FIG de número 10. Obrigado, Mike X-Ray Juliette, inicia o reboque da remota do pátio principal para o portão 10, mantendo escuta constante, chame o término Mike X-Ray Juliette. Seguinte, brincado e mantendo a escuta. Controle Salvador, Gol 9971, bom dia. 9971, controle da sua identificação, direto Duna, décima, tem 4.000 pés, 1011. Direto Duna, 4.011, Gol 9971. Alpha 085, you are clear for a left approach runway 10. Report established on localizer. Rafael, 10, I told you I established on localizer, Alpha 085. Most emergency setting is 1011. 1011, thank you. Salvador, São Magic 3 Juliette, informando o Terno de Redor, já no fim de número 10, muito obrigado, bom dia. Obrigado, Juliette, obrigado, bom dia. Faça uma centena invertida, redução 210. 210 aí 200, está com referência, pode descer 2000? Tropeei na aproximação, desça para 4000. 4000. Compartilha, só aí os salves, solo os salves, né, eles. Olá, pronto, diga, copinho. Na compartilha, só aí, solo os salves. 85, Roger, complete the last approach, Kentex Tower, frequency 118.95. 118.95, complete the last, thank you, bye bye. Para 63, desce 2000 pés, autorizado LS, chama estabilizado. 2000 pés, estabilizado, 9063. 1110. Alpha 085, I have him set on final turn H1011. Check landing gear, sir. Landing gear is down, Alpha 085. Alpha 085, you clear to land runway 10. Wind is 140 degrees, 05 knots. Set to land runway 10, Alpha 085, thank you. 972. Temos a informação. Eco, com você. Bom dia, Federal 972, identificação, teste para 050, direto posição Duna. Descendo posição Duna, confirma. Confirmo, Federal 972. 72, obrigado. Trouxe em Salvador, Pantil, 9537, passando 185 para 170, informação Eco. 27, bom dia, identifica, desce 060, voando Mari para a chegada Mari. 060, chegada Mari.